Mas hoje não precisa se preocupar com crescer. Na verdade, crescer é uma das melhores coisas do mundo. As roupas já não servem em você, porque você não para de crescer. Novas roupas vamos ter que arrumar. As roupas vão ter que trocar? Vai! Sozinha você já sabe fazer coisas como me vestir e comer. Olhando no espelho até dá pra ver. Estranho, eu me sinto a mesma. No geral, sim, hoje. Pois tudo muda, tudo vai crescer. Seja uma flor ou seja um bebê. Pois tudo muda aqui e ali. Tudo pra frente vai seguir. Pois tudo muda, tudo quer fluir. Agora eu já sei, não dá pra impedir. Pois tudo muda aqui e ali. Tudo pra frente vai seguir. Tudo pra frente vai seguir.